não é vazia, estagnada. Sabe honrar minha caminhada, minha caminhada. Já não sou aprisionada, minha infância um dia manipulada. Brinquedo doméstico como formação, dando ideia de intuição, pra mim pura manipulação. O resultado de obedecer é escravizar. Maternamente nos desarticula, introduzido em nosso meio e banalizar. As mentiras provocando a suposta perfeição, mas aqui a ideia, mulher não rima então. Brancas, magras, programadas, estátuas de mídia personalizadas. Com uma identidade roubada, as guerreiras pretas alta ser modificada. Descendente afro não alisa o cabelo, mas a mídia rouba o povo brasileiro. Filha morta das guerreiras na senzala, hoje a luta é ser subjugada, embaralhada. Subestimam minha capacidade, olha meu corpo como vaidade. Quem falou que não existe o racismo? Quem falou que não existe o machismo? Faço honra ao feminismo, introjetando a minha mente, barba inteligente, padrão que não faço parte tecnicamente. O barato todo comportado, cabelo arrumado, esteticamente programado, provocando estrutura desigual, camuflar, enganar. Algo natural, levo a bandeira da resistência, bata os tambores e não caio na falência. Levo a bandeira da resistência, bata os tambores e não caio na falência. Mantemos a resistência. Bem diferente das paniquetes que muitos queriam, bem diferente das barbies que a mídia cria, das guerreiras mortas na senzala. Vamos honrando com a força de Dandara. Aqui a mulher mostra a cara. Bem diferente das paniquetes que muitos queriam, bem diferente das barbies que a mídia cria, das guerreiras mortas na senzala. Vamos honrando com a força de Dandara. Aqui a mulher mostra a cara. O machismo me ensinou a usar a inteligência, assim promovo nossa sobrevivência. Tô nessa para produzir, mudar e juntas evoluir. Não vou me limitar, com fazeres domésticos desarticular. Olho pra trás e vejo quanto se perdeu, quantas mulheres já morreu. Com medo de vencer o medo, o momento hoje é libertar segredo. Se libertar da mídia que causa contradição, caminhar rumo força da união. Desse império nos coloca limitação, não obedecer resolvem pela agressão. Muitos questionam meus versos, relembro você uma saca séculos. Quero apenas ser livre pra sonhar, caminhar por onde o vento me levar. Livre dos olhos, o preconceito, levando a bandeira do respeito. Bem diferente das paniquetes que muitos queriam, bem diferente das barbies que a mídia cria, das guerreiras mortas na senzala. Vamos honrando com a força de Dandara. Aqui a mulher mostra a cara. Bem diferente das paniquetes que muitos